Fica, menino. Bora, meu queridão, bora, meu queridão. Matheus Sushi, ó, mata. Segue o líder. Conheço o ponto certo da cidade e da mulherada. Mulher gostosa que tem demais, mulher do tipo Juliana Paz. E as patricinhas curtindo, sorrindo à toa. Eu tô doidão, bebendo no bar da boa. E as patricinhas curtindo, sorrindo à toa. Eu tô doidão, bebendo no bar da boa. Quer viver? Quer viver? Tu quer beber?